Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Morada dos Reis. Jamais houve um nome tão apropriado para uma cidade. Tudo nela era majestoso, magnífico, real. Mesmo parcialmente destruída há mais de 4 séculos e redescoberta há apenas 12 anos, aquela mistura de ruínas ancestrais com reparos recentes, um choque do antigo com o novo, aumentava ainda mais a aura de lugar inigualável por toda Zandia. Apesar de ter feito parte do grupo que encontrara a cidade perdida e de ver ali desde então, Daniana ainda fitava incrédula a arquitetura fora dos padrões tradicionais. Os canais que entrecortavam as ruas, os gigantescos colossos que representavam os monarcas Adamares de outras eras, a altura impossível da pirâmide que servia como palácio real, onde ela reinava ao lado do marido. Reinado que começara oficialmente há poucas horas. Ela não deixou de notar a ironia. Há mais de uma década, Daniana e Crispinos efetivamente reinavam na região. Eram figuras influentes a quem todos recorriam em momentos de crise. Desde que os dois lideraram o êxodo dos humanos, que sobreviveram ao levante dos elfos até a morada dos reis, ela e o marido eram informalmente considerados autoridades e venerados pela população com um fervor que beirava o fanatismo. Além de façanhas heróicas, milagres eram atribuídos a Crispinos, e já havia uma religião em torno de sua figura. Agora, naquela mesma tarde, ele fora de fato reconhecido como grande rei, após ter realizado mais um feito lendário, o fechamento dos portões do inferno, na região devastada onde outrora ficavam os reinos mais próprios de Zandia, Hedemheim e Blackemheim. Todos os monarcas e lordes locais finalmente cederam ao inevitável e se dobraram diante da voz de seus súditos. Entre todos os governantes de Zandia, só havia um grande protetor, um grande salvador, e esse era Crispinos, o Deus Rei. Salve, salve, galera! Como vocês acabaram de ouvir, eis o começo de um livro nacional, um novo livro nacional. Você que está sedento aí por leitura, você que não sabe onde gastar seus míseros reais tão suadinhos, tão trabalhados, hoje, RPG Arautos, orgulhosamente, entrevista André Gordillo, o autor de Os Portões do Inferno. Esse foi o comecinho, só os primeiros 2 parágrafos, porque afinal de contas vocês têm que ter um gostinho da leitura, então... Bem-vindo, André. Como tudo é que beleza? Tá? Tomado por forte emoção de ler com essa minha voz aí de Pato Donald e a minha própria obra. Mas beleza, a gente faz qualquer coisa. Ah, mas tá vendo? A gente sempre tem que cantar para os nossos bebês, né? É verdade. É a primeira vez que eu leio em voz alta, sabia? Tirando diálogos. Diálogos eu escrevi todos falando em voz alta, para pegar o... se tava, digamos assim, realista, né? O ritmo do diálogo. Mas... narrativa em si, estou estreando no podcast. Muito bem. Quem disse que você não pode deitar um dia fazendo uma coisa nova por dia, verdade. Né? Verdade. Agora, vamos começar desde o começo, direitinho, porque alguns dos nossos ouvintes devem estar meio perdidos. Vamos lá. Você que acabou de cair de paraquedas, está ouvindo o nosso podcast, vocês sabem que a cada tanto tempo, além de falar de RPG, a gente entrevista... ou gente do meio do RPG, ou gente relacionada ao nosso hobby, direta ou indiretamente. E eis que há alguns meses, caiu em minhas mãos um certo livro chamado Os Portões do Inferno. Um livro extremamente interessante, um título um tanto quanto cativante, digamos assim, e comecei a entrar em contato com o André. Graças a Deus, o André é uma pessoa super solícita e resolveu participar do podcast com a gente, para contar um pouquinho sobre a obra dele. A obra dele que já está aqui em todas as livrarias para você comprar. Então, Começando desde o começo. André, conte para os nossos leitores o que é Os Portões do Inferno. Bem, é a versão romanceada de uma campanha de RPG que eu comecei a jogar com o meu grupo de sempre por volta de 95 ou 96. E ela continua até hoje, literalmente, porque quinta passada a gente estava jogando a campanha, a aventura, que vai estar no terceiro livro da minha da trilogia. Então você vê que é a mesma galera, personagens novos aqui e ali, mas é uma campanha que eu não abandonei nesses anos todos. E rendeu um livro, né? Sim, a gente achou, eu achei suficientemente bom, boa campanha, que renderia uma narrativa normal, de romance mesmo, de livro de fantasia, de épico. Então vamos lá, só para aclarar as coisas. Você, então, é um dos nossos amiguinhos viciados em RPG. Desde 91. Só que você não comentou se você é viciado em D20 ou D10. Se você é da turma do D&D ou se você é da turma do Vampire. Eu sou D20. Olha só, todo mundo tem um defeito, né? Fazer o quê? Mas olha só, já fui o Príncipe Ventru do Rio by Night live action em 92 e meu personagem está registrado na camarila oficial lá da época do Reinhard em 92, cara. Olha e, só, entrou pro cânone. E posso mandar foto, inclusive, para você postar para eu pagar esse mico, porque eu tenho a foto de vampirão, tudo mais, presa de cinema, live action, esse tipo de coisa. No calor de 43 graus do Rio. Que beleza, cara. Que sufoco, cara. Que sufoco. Pô, terno. É, aliás, o meu era smoking, capa preta, porque era vampiro anacrônico, né, cara? Não dava de... Ventru geralmente tá de terno, né? E eu jogava com Ventru anacrônico, então, cara, era o Drácula do Christopher Lee, cara. Assim, virava pó na hora no Rio de Janeiro, né? 43 graus, então imagina. Não precisava nem do sol. Era dando agravado o tempo todo, cara. Agora, conta pra mim. Você falou que teu livro começou com uma experiência do D&D. Sem dar spoiler do livro, mas falando um pouco da tua experiência de RPGista. Uhum. Como começou a tua vida pelos caminhos dos D20? Ah, vamos lá. Na verdade, olha, ele começou em RPG mesmo. Eu comecei em 91 com o RPG do Stormbringer, do Elric de Melniboné, não sei, da Chaosium. Não sei nem se você lembra dele. Você chegou a jogar? Não, meio obscuro na referência pra mim. Bastante. É, mas enfim, era um livro, é um livro baseado, é um RPG, um manual baseado no, na obra do Michael Moorcock, né, dos livros dele, do Elric de Melniboné. O RPG chamava-se Elric, então a gente jogou, era D100, era percentagem e tudo mais, comecei ali. Logo caí no GURPS, porque aí o GURPS dava aquela digamos assim, capacidade, aquela ferramenta para você criar qualquer tipo de ambientação, de história, né? Então a gente... Se você conseguisse passar da página 3 da leitura, né? Basicamente, cara, a gente montou a gente via GURPS Vehicles, né? A gente montou um veículo. Eu levei 2 dias montando uma nave, tá? 2 dias, com planilha, sem Excel, tá? A ponta do lápis e tudo mais pra fazer. Fazendo continha com calculadora básica. Exatamente, pra sair uma nave pra gente jogar uma ficção científica, depois cyberpunk. Aí, essa campanha que tá nos Portões do Inferno, o livro, ele começou em GURPS, mas imediatamente, assim, sei lá, 1 ou 2 anos dentro dela, dentro da campanha, chegou o terceira edição, né? O D&D 3. E aí a gente resolveu fazer a migração. Entendi. A gente foi do GURPS para pro D&D, né? Que deu, foi aí que a campanha deslanchou e hoje ela permanece no D20 até a semana passada. E quem é seu mestre? Vamos lá, a gente começou com o Xander, que é uma figura meio conhecida aí pelas internets, entendeu? O Xander Catapeta, também figura dinossáurica, que pré-cambriana do RPG aqui do Rio. Só que o seguinte, ele faltava muito ao jogo. E aí a gente, eu me apoderei da campanha, quer dizer, a campanha inicial, os personagens, ele era o mestre e os players éramos nós, mas tipo, poucas sessões depois a campanha, eu já encampei a campanha, digamos assim. Ah, então você é daquele player que rouba a campanha do mestre porque o mestre Porque o falta. mestre falta, exatamente. Ele faltava beça. Mas ainda joga na casa dele. Não, e a gente jogava na casa de um terceiro e depois também lá em casa, entendeu? Não, se ele faltasse na casa dele, era que era impossível, né? Gente, Não, mas eu já vi isso o cara não acontecer, está viu? presente para mestrar, né? A mamãe abria a porta da casa e falava: calma, meu filho já já chega, meu filho já já chega. E a gente varava a noite lá, sem o cara, mas Então tudo bem. era hora de tomar, como é que é, golpe de estado na campanha, né? Foi o que aconteceu com a minha. Quer dizer, por exemplo, os personagens dos Portões do Inferno, os seis anti-heróis protagonistas, são seis personagens da mesa, inclusive dois meus que eu era apenas player no início. Entendeu? Tem dois personagens meus, tem dois personagens de um amigo, tem mais espalhados, fora os NPCs que também eram. Eu usei um monte de personagem de amigo como NPC para, quer dizer, como coadjuvante para contar a história do romance. E aí o cara passou a faltar tanto que, enfim, eu assumi a campanha. Aí uma pergunta. Vamos assim, porque vamos falar do livro, mas também vamos falar de RPG, Justo, né? claro. Uma descriçãozinha, já que estamos falando de D20, de alguns dos Vamos protagonistas. lá. Então, a gente. Classes, raças. Excelente. Então vamos lá. Dos seis, agora tem que lembrar minha galera. Temos um knight, né, o cavaleiro. Temos um fighter puro, mas fighter daqueles que gostam de lutar com duas espadas, né, o two weapon style, né. Tem sempre um player que gosta disso. Aí temos o magão, mago tradicional, wizard, né. Clássico, clássico, chapéu Não, pompudo, não, nada disso, cajadinho. nada disso. É clássico no termo de classe, mas ele na verdade é um geomante. Eu peguei tudo que era feitiço de terra, de pedra, né, para fazer um geomante. Fiz um mago especializado em geomancia e conjuração. Dava para fazer isso no GURPS e depois dei um pouquinho de dor de cabeça para passar pro D&D, termo de classe. Mas então, nós temos um Knight, Fighter, Wizard, aí nós temos o Assassino, o Rogue, né? Veja, o rogue assassino, temos o ladrãozinho puro, só rogue, né? O ladrãozinho estimação da pária, Só para só as para as armadilhas. armadilhas e para fazer uma acrobacia e passar num espaço que ninguém passa, entendeu? Agora, e temos o bardo, isso mesmo. Agora temos o bardo, que é o meu Deus ex machina. É assim, se eu precisar desvendar algum segredo ou alguma coisa, é ele que vai tirar o conhecimento do bolso. Dramaticamente ele serve para isso. Entendeu? Ele apresenta o mundo tanto para os personagens mais ignorantes quanto, obviamente, para o leitor. Isso é já um recurso dramático conhecido, né? Você coloca alguém com grande sabedoria explicando para o personagem que não tem, que aí você também informa o leitor de uma maneira não tão didática na narrativa. Soa mais natural no diálogo, né? Então. Então ele é a sua voz dentro da obra. Não muito, na verdade, porque ele me permite dizer o que eu quero dizer para os personagens, para os protagonistas, entendeu? Mas especialmente para o leitor. Sim, você está certo. Ele é o mais. Ele é um guia. Ele é a minha voz para o leitor descobrir o mundo. De Muito bom. raças, de Falamos das. raças, eu só não citei raça. Os únicos dois esquisitos na party. Porque é tudo humano, mas temos um Svaltar. O Svaltar é a minha versão para o Drow, é a minha versão para o elfo sombrio, Dark Elf, elfo negro, elfo das profundezas, como você quiser chamar. Só que aí eu mudei tanto o nome quanto o conceito visual para o meu livro. Virou Svaltar, mais baseado na lenda nórdica do elfo que realmente mora debaixo da terra. Então eu tornei eles completamente albinos, entendeu? Porque eles não têm contato com o sol. Então, eles lembram muito os asseclas do Topeira, do Quarteto Fantástico, né? Aquela Sei. meio amarelo esbranquiçado, sabe? Quase vampiro, assim, debaixo da terra. Então, eu mudei o conceito do Drow tradicional de D&D, né? Que é o elfo negro das profundezas, enfim. E o próprio Bardo é um Adamar, que eu li no início do texto, porque é, na verdade, uma espécie de raça antiga, civilização antiga, a lá tanto o egípcio, digamos assim, quanto os homens do Velho Testamento, Noé, Matusalém, aquela galera que vivia muito, era humana, mas não era exatamente, entendeu? aquele humano do Velho Testamento, ou um fenício, ou, aliás, ou um egípcio, um asteca, entendeu? Ele é dessa civilização que já foi extinta. Interessante, muito interessante. E o E mago? E o mago não é de outra raça, mas ele é de outra cultura. Ele é de Korangar, que é a nação inimiga. Ele, digamos assim, no meio de americanos, ele é o russo, entendeu? Pensando em Guerra Fria, basicamente isso. Ele é o do outro lado, entendeu? Ele é mais ainda assim humano. Mas politicamente ele é adversário. Esse é o meu conjunto de seis anti-heróis. muito bom. Aí vamos esclarecer duas coisas. Na sua leitura, brotou a palavra elfo e brotou a palavra fuga. O que que O que que aconteceu? aconteceu? É meio simples. Eu fiz uma grande alegoria com a nossa situação política atual e dos últimos 30, 40 anos. Assim, nós temos o Império Humano, que é, no caso, seria os Estados Unidos, o grande Império Humano do meu livro, com o Deus Rei, com o Crispinos como comandante, ele é, na verdade, os Estados Unidos do Bush. Então, política do Big Stick. Sim, se eu tenho algum problema, eu mando tropas. Quem está contra mim é meu inimigo. Esse é o grande reino humano que Não gostou, não gostou, apanha. apanha. Exatamente. Esse é o meu grande reino humano que difere, por exemplo, daquela bondade ou superioridade digamos, do Tolkien, do Rohan, sabe? E Gondor, o grande reino humano bondoso e sabe, cheio de valores. Não, não. Fiz simplesmente o humano tradicional imperialista. Esse é o grande reino humano. Os elfos, eu fiz uma alegoria exatamente com os árabes. Porque que o elfo, que o árabe detém que todo mundo quer no mundo? Petróleo. No mundo medieval, a floresta é o petróleo, porque a madeira, a floresta é desmatada para abrir caminho para agricultura, para pecuária, para fornecer madeira para construir casas e cidades e cercanias e paliçadas e tudo mais, e também para aquecer no inverno. O humano faz isso, né? O humano vai lá na floresta e devasta para esses quatro objetivos: construção, calor no frio e pecuária, E churrasco no fim de pecuária, semana. exatamente, pecuária e espaço para pecuária e agricultura. Mas quem é que mora na floresta e não faz nada disso? O elfo. As nações élficas, bom, vivem na floresta numa boa, comiam frutinha, viviam de sol, de fotossíntese. Então, Veganos, veganos, veganos. exatamente. Essa gente esquisita. Mas o humano se reproduz que nem barata, o rato. Então, a civilização humana cresceu a tal ponto de invadir, de transformar desmatamento amazônico na terra dos elfos. Os elfos reagiram. Então, o meu mundo está em guerra. É exatamente meio o assim, os elfos são os terroristas defendendo sua cultura e seu bem maior, que é a floresta, e temos o imperialismo humano do outro lado querendo expandir e cagando para isso. Então, os elfos são tratados como terroristas, sub-raça, cultura exótica, tudo aquilo que, na verdade, a gente vê no o, como os Estados Unidos olham o Oriente Médio. Então, nessa alegoria, eu montei um mundo de fantasia em que humanos e elfos estão em perene guerra. E os elfos estão perdendo, por simples motivo de menores números, né? O elfo se reproduz a cada 100 anos, isso quando ele gosta de fazer sexo, né? O humano, bem, com 12, 13 anos, já pode dar uma espada na mão e já pode colocar para a parede de escudo que já está apto a matar alguém, entendeu? Então, Pois é. assim, deu ruim para os elfos, né? Está dando ruim. Então, os elfos estão em guerra com os humanos. Mas eles fizeram, os elfos no passado fizeram um grande levante e quase pegaram os humanos de calça curta, calça arriada, porque os humanos ainda não tinham uma liderança forte. Foi aí que surge, 30 anos atrás, o Crispinus como grande salvador. E agora, hoje, no, na cronologia do livro, ele já é sagrado, já está como grande rei há 30 anos. Ele já domina, já é o grande imperador, o grande rei sobre o reino humano do Dizandia, do mundo que eu criei. Muito bom. E vamos lá. Nosso ouvinte já deve ter percebido então que, se a gente for categorizar o livro, ele está mais para dark fantasy do que aquela fantasia da Tolkien, né? Justamente, ele é uma green fantasy, dark fantasy. Ele conversa até mais com, digamos assim, o mundo do Witcher, do Senhor dos Anéis, do Witcher, do World of Warcraft, que tá com guerra entre humanos e orcs, entendeu? E a Horda tem lá seus valores, assim como tem a Aliança. Quer dizer, ele é muito mais para lá, para esse viés, do que do mundo maniqueísta e mais pomposo e sisudo do Tolkien. Muito bom. E você disse que a expressão surgiu do teu jogo de RPG, uhum, né? Mas o pessoal da tua mesa incentivou, falou, meu, vai, vai, faz, ou... Os caras falaram, pô, vai me dar maior vergonha. Nada. Pô, olha as coisas que eu fiz. Pelo contrário, assim, todo mundo vivia insistindo. André, faz. André, é você. É o único que vai contar a história. André, porque eu dali eu sou o jornalista. Eu tô há 20 anos no mercado como jornalista. Então, a palavra é meu ganha-pão. Então, todo mundo dizia, ah, é você que foi. E porque eu bolava as aventuras, o mundo já estava na cabeça, e outras coisas fora de aventura, de background, já estavam também. Mas, cara, eu não me senti à vontade para isso até que eu passei a virar, eu virei tradutor e eu traduzi já 25 livros. Estou traduzindo o 26º agora nessa pausa para o podcast. Então, cara, depois de coescrever 26 livros, porque eu tenho que reescrever o trabalho de alguém na minha língua, né? Que esse é o trabalho do tradutor, ele é praticamente, sim, o coautor, eu... Isso quando você não tem que consertar as coisas que vão ficar ofensivas na língua. Pois é, né? Você tem que ter a parte da criatividade da adaptação. Então, cara, depois de 25, eu disse, cara, é agora, eu acho que eu traduzi estilos de autores diferentes, a maioria também de ficção, fantasia, ou seja, o nosso métier, né? Porque obviamente me passaram aquilo que eu gosto, que eu teria mais chance, o vernáculo está na cabeça, né? Eu traduzi. Já tem o know-how, né? Já exatamente. Tem o know-how. Eu traduzi a trilogia do Trono do Sol, que veio a Leia lançou junto com Guerra dos Tronos, que era de um apadrinhado do Martin. Eu traduzi, pô, cada livro tinha 800 páginas. Era mesmo uma apadrinhada do Martin, né? Não deixava não, dever nada. Nada. E a trilogia é muito boa. E também é claramente baseada em D&D, porque tem uma guerra religiosa no meio que a galera que faz magia clerical, ou seja, os clérigos, né, os clérigos, entram em guerra com quando surge guerra civil, guerra religiosa, perseguição, quando começa a surgir mago, quer dizer, começa a surgir um povo, uma gente que faz magia sem rezar para um grande Deus. Então, imediatamente, é um livro que faz a cisma Wizards versus Clerics. É claramente isso, entendeu? Sim, é muito legal. É muito bacana você enxergar que o cara maquiou uma campanha de D&D com fantasia, como se fosse um livro normal de fantasia. Mas eu dava para enxergar que ele estava conversando ali com os cânones do Cleric e do Wizard. Foi a mesma... Quando eu fiz esse livro, eu disse, pô, acho que eu também vou conseguir fazer o meu mundo sem que ele pareça exatamente, sem que eu apele para a regra, sabe? Sem que... Sim, obviamente alguém manda uma fireball, a bola de fogo, obviamente alguém manda feitiços já conhecidos, mas é mais por sabor e por gosto do que mesmo eu estar fazendo, sei lá, que nem o R.A. Salvatore, que escreve os livros do Drizzt para Forgotten Realms, e ele claramente tem que se ater ao que é possível fazer via D&D. A nomenclatura. Né? Os caras mandam os feitiços, sabe? Tem todas as classes de D&D, o cara é paladino e dá lay on hands, tudo... Ele está preso, ele está constrito por isso. Porque ele tem. Ou não, na verdade, ele está se propondo a fazer. É uma faca de dois gumes. Exatamente. Né? Ele está se propondo, ele é pago para isso, para fazer livros romanceados de Forgotten. Então ele tem que usar o vernáculo, o vocabulário do D&D. Eu não. Eu apenas. O D&D foi um sistema para eu jogar a minha aventura. Mas, por exemplo, eu posso agora pegar o novo RPG que está saindo de um amigo meu, nacional, o Crônicas, do Pedro Bosch. E pegar e fazer Baldúria, né, o meu mundo, a Zandia, o livro dos Portões do Inferno, e transportar para o sistema dele, entendeu? Não tem problema nenhum. Afinal de contas, a história é bem maleável e bem adaptável. É, a história, né, que conta, né? A regra, isso é que é bacana do RPG. Não se atém à regra. A regra está ali para te propiciar a contar uma história, que nem as regras do futebol. permite que role uma partida de 11 contra 11. Mas não... É só para não dar porrada. Só para não dar porrada, mas no amistoso você pode ter, ó, vai ter 6 substituições, olha, não está valendo impedimento, e muda o jogo, mas está todo mundo se divertindo, está todo mundo jogando. É a mesma coisa, para o PSI a regra só está ali como suporte. Né? Muito bom, muito bom. Só que tem um pequeno porém que eu acho que está na cabeça dos nossos ouvintes. Em alguns momentos você falou... Meu grupo de 6 antagonistas, meu grupo de 6 antagonistas, protagonistas. Né, de anti-heróis. Isso. Que grupo é esse? Assim, no sentido de por que eles são anti-heróis? Por que eles não são os heróis? É, vamos lá. Assim, o livro não é exatamente uma das aventuras que a gente tenha jogado, tá? Eu tive que criar uma trama nova, porque afinal... Todo mundo sabe aqui, né? O RPG é uma diversão descompromissada que a gente tenta fazer uma história a melhor possível. Mas ninguém vive disso. As histórias têm furos, as histórias têm clichês, mas isso é uma diversão nossa. A gente está ali se reunindo para contar uma história junto. E a gente ama clichê, a gente ama, né? Clichê. Vamos ser bem sinceros. Óbvio, quer ter uma cena parecida com um filme que a gente já viu e tudo mais. Eu, no momento que vou fazer um livro sério, literatura de fantasia, eu tenho que criar uma história... o mais original possível e que tenha coesão narrativa. Então, a história do livro, a trama dos Portões do Inferno, não é exatamente o que a gente jogou em mesa, apesar de ter várias cenas que ocorreram, mas, enfim, eu quis dar a ela um tom, várias influências que eu tenho, tipo, filmes de guerra dos anos 60, filmes de fantasia dos anos 80, Conan, Willow, Crew, Excalibur, tudo isso. E eu chamo o livro de Os Doze Condenados Encontra o Senhor dos Anéis. Porque nos Doze Condenados, a galera talvez aqui, os ouvintes sejam mais novos, não vão lembrar, é um filme clássico de guerra dos anos 60, em que 12, né, prisioneiros de guerra, por 1000 crimes que eles cometeram durante a guerra... Eles recebem uma missão suicida como chance de sair da prisão. Ó, vocês vão lá, perdão para vocês. Então, eu usei esse conceito, não que meus 6 protagonistas estivessem presos. Estão mas na eles merda, estão, né? Na merda. 2, por acaso, começam presos, mas os outros 4 estão em situação igualmente ruim, sem perspectiva de vida, são párias, são expatriados, por exemplo, né, o cara que é de Corangar, que é da raça da nação inimiga, ele é um expatriado, um foragido, né, e tal. O outro, o cavaleiro, é um desertor, acabou de desertar de um combate logo no primeiro capítulo que ele aparece, né. Na época. Olha só, traiu o movimento. Pois é, traiu o movimento. O mago, então, vem de uma coisa perseguida. O Adamar é de uma civilização... quase extinta, ele é um andarilho no mundo sem um par, sem alguém da raça dele, ele tá perdido no mundo. Quer dizer, são pessoas na merda, ou são pessoas em situação ruim, que recebem com nada pra perder. Né? Tanto é que quando a missão surge, né, a trama surge, e os caras assim, não sei, alguém ouve o argumento, vocês têm coisa melhor a fazer, tipo, vocês têm algo a perder se vocês fizerem tal coisa, porque o cenário atual é bem ruim, entendeu? Vocês estão se dando ao luxo de negar uma ajuda ou uma solicitação de aventura, digamos assim? Vocês estão podendo escolher? Estão podendo escolher, exatamente. Então, eu reúno esses 6 que são... Em termos modernos, é o Esquadrão Suicida. Em termos antigos, são os 12 condenados. E nesse ambiente de fantasia. Então, é aquela coisa mais green, mais dark mesmo. Não tem paladinos, não tem... Por exemplo, se você pega a party do Tolkien, né, o grupo do Tolkien, você tem o príncipe elfo, o príncipe anão, o rei perdido de Gondor e Dúnedain sensacional, o mago mais bondoso e também poderoso e segundo em comando, hobbits puros e, ao mesmo tempo, da alta sociedade hobbit, porque o Frodo é filho do milionário do condado, quer dizer, Frodo é boyzinho pra caralho. Assim, você vê que ali é aristocracia. São aristocratas, né, em posição privilegiada na sociedade da Terra-média, que ganha a missão do anel. No meu caso, eu uso a escória. Eu trabalho com os párias, os desassistidos, os descamisados. Muito bacana. E, assim... Vamos lá, você falou que não pode ter clichê, então eu imagino que esse grupo não começa o teu livro barra aventura numa taverna. Claro que a reunião é marcada na taverna, obviamente. Mas eu levo o leitor durante algum tempo apresentando os personagens até ter o encontro que, obviamente, aí teria que ter. Sim. A reunião da figura misteriosa e sombria, A a clássica. clássica. Aí não dá. Porque podia reunir no coreto, podia reunir sabe? Na Na prefeitura, prefeitura. sabe? Mas a missão ainda é secreta, então na prefeitura não podia ser, no coreto todo mundo ia ouvir, entendeu? No... Na casa de alguém não pega bem porque tem que dar Exatamente. salgadinho, é complicado. Eu crio uma força, não é uma forçação de barra, mas eu crio uma situação em que o único encontro possível seria pelo menos na taverna, que é onde a gente combina qualquer coisa bacana no bar, né? Ah, vamos combinar um chopp e resolver isso aí, né? Aí não tem problema. Eu ainda vou ter o orgulho ou de escrever um livro ou de ler um livro onde a primeira reunião do grupo vai ser num puteiro, mas eu acho que só para maiores de É. 18. Mas tudo bem. Mas por acaso, um dos personagens, o Derek Black, que é o guerreiro que luta com dois gládios, ele imediatamente a primeira coisa que ele faz é ir no puteiro quando pode, entendeu? Conheço a Conhecer a cidade. cidade. Tem então o livro também não é infanto-juvenil, é para quem assiste Game of Thrones. Eu pergunto assim, já me perguntaram. Ah, posso dar para o meu filho ler? Eu pergunto. Você deixa ele assistir Game of Thrones? Ele assiste. Pode pegar, pode ler, não tem problema nenhum. Então... Eu acho que a pergunta está errada. A pergunta é: você deixa ele ver a novela das oito? Por aí, né? Com o padrasto pegando a mulher, pegando a filha, pegando, enfim, a enteada, cachorro. Então, se você deixa isso, meu filho, vai É. tranquilo. Teu filho veio da Atena? Se teu filho veio da Atena, Ah, vai então fundo. beleza. Então, cara, já acho que a partir dos 12 já dá para ler. Mas obviamente é de Não, cada um, mas o livro é adulto, é fantasia adulta, tanto é que não entrou em. Não, o selo é o Fábrica 231, que é o selo adulto de ficção adulta moderna, contemporânea da editora Rocco. Então não caiu no selo de fantasia tradicional da casa, não caiu para os jovens Rocco jovens leitores, entrou no selo ficção contemporânea adulta. Bem interessante saber isso. Agora, mudando um pouco o foco, como é ser autor? Como é a vida? Porque assim, muitos dos que nos ouvem têm aquele sonho, aquela meta, mas aí veio o Facebook e acabou com a vontade das pessoas de escrever, né? E aí eu queria saber como é isso? Qual é o caminho das pedras? O cara faz o quê? Basta saber escrever num pedaço de papel de pão ou é mais difícil do que isso? Antes de tudo, cara, é tudo network, né? É tudo rede de contatos. Porque se eu não fosse jornalista, que, poxa, já abre um leque tremendo. Desde que eu me lembro por jornalista, eu já recebo livro de editoras. Né, porque eu trabalhava na área de cultura, então já recebia livros para resenha, para tudo mais. Você já tem um contato com assessoria de editora. Depois eu entrei no mercado como tradutor, ou seja, aí eu passei a ter contato direto com editores que me davam trabalho, né? Traduz livro tal. Então era mais fácil chegar depois de duas, três traduções bem feitas e elogiadas, afinal, se o trabalho continua vindo é porque ele está agradando. Aí você puxa assim para o papo: olha, estou escrevendo um livro. Aí eu ouvi várias vezes ah, legal, quando tiver um manuscrito já metade ou completo, ou alguns capítulos, manda para eu ver. Quer dizer, eu já tive o pé na porta. Para a pessoa que está fora da área de cultura, sei lá, pô, eu sou engenheiro e adoro ler livros, mas não. Só trabalho num escritório sei lá, uma construtora, não tenho. Bota o cartãozinho das 8 às Exatamente, é 8. bastante difícil, cara. É bastante difícil, porque aquilo vai ficar na gaveta, a não ser que o escritor, como eu digo, não é Elô Pinheiro passando pela Praia de Ipanema e alçada a fama mundial, porque dois músicos poetas viram aquele par de pernas descomunal passando. Isso não vai acontecer com o seu livro se você não está no mercado ou se você não bater perna para que ele seja conhecido. Ninguém vai te descobrir. Sabe, esse exemplo, ou o cara que é, sei lá, caixa de banco, ou sei lá, que é também só. Por exemplo, professor já é uma coisa que você já tem contato com vários alunos, pais de alunos que fazem outras coisas, entendeu? Mas, cara, mesmo assim, é complicado. Já Já é é difícil. difícil, entendeu? Então, sim, ajudou bastante estar no jornalismo, na área de cultura e depois no mercado mesmo. Porque senão é complicado. E uma pergunta polêmica, hein? Mas sinta-se livre para responder o que vier na Beleza. cabeça. Como é escrever num país como esse, onde o pessoal não apoia tanto a leitura, hein? Que você Olha, sentiu? eu senti que eu estou num momento bem melhor do que se eu tentasse há 10 ou 12 anos atrás. Porque as redes sociais fizeram surgir a figura, aparecer os leitores apaixonados, entendeu? Agora, eu sei que eu tenho público, sabe? Há 10, 12 anos atrás, eu não saberia para quem estaria escrevendo. Agora, acompanhando rede social e tudo mais, eu sei que há uma nova geração de leitores ávidos em ler em português autores nacionais sem virar o nariz porque, ah, mas eu só leio os gringos, sabe? Então, esse é um bom momento. Eu tô respondendo com a maior sinceridade. Há 10, 12 anos atrás, 15, eu ficaria naquela, ah, mas ninguém vai querer ler uma fantasia Você ia nacional. deixar na Eu ia deixar gaveta, na né? gaveta. Hoje, eu sei que tem até fanboyismo, quer dizer, né? Assim, tem leitores fanboys de autores nacionais. Isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, porque o cara, o ídolo, ele só vai lançar um livro a cada ano ou dois. Então, esse cara que já virou fanboy de literatura de fantasia nacional, ele vai dar chance para outros, né? E vai se criar um mercado, toda uma gama de colegas lançando livros religiosos, regularmente, com um público ávido a consumi-los. Então, tá ótimo. Sinceramente, mas o país não lê, não acredito nisso. O país não lê como um todo, mas uma grande parcela está lendo e muito. E o nosso gênero, sabe? Fantasia, ficção científica, horror, o que seja, essas áreas co-irmãs. Então, vou te contar que tá bom. Ou seja, RPGistas univos, né? Vamos comprar, vamos ler. Basicamente, é esse público, sabe? É difícil ver um leitor de, sei lá, do Bernard Cornwell, né, Crônicas Saxônicas, Rei do Inverno, e que também leia os livros do World of Warcraft, que leia os livros do Witcher, enfim, e que leia Senhor dos Anéis, que não tenha jogado RPG também. Ou se interessou, ou quer jogar, ou já jogou, entendeu? Mas é uma tangente, é um primo próximo, entendeu? É um outro hobby que o leitor de fantasia tem, jogar RPG. Muito bom. Agora, vamos falar um pouco mais da tecnicidade do livro. Você comentou que é uma Isso trilogia, né? mesmo. Por que trilogia? Pelo motivo cabalístico do 3 ou porque quando você começou a escrever ficou muito grande mesmo Não, a é coisa? porque eu trabalho realmente no conceito de cinema. Eu sou 20 anos de crítica de cinema, então, assim, eu entendo que o roteiro de uma história tem que ter início, meio e fim. Então, o meu primeiro livro é, obviamente, o início da saga desses personagens. Vamos ter um meio, que é o segundo livro, e eu vou levar tudo para um ápice, para um clímax, no terceiro, para tentar fechar a grande história deles, entendeu? Podemos esperar então um plot twist no segundo, né? Aquela É, meu, virada. vai ser o meu império contra-ataca, como eu digo, né? Muito bom, interessante isso, porque é difícil você poder saber como é o processo, conhecer o processo. E quem sabe isso incentivou o pessoal não só a querer ler a obra, mas querer publicar a obra também. Porque faz falta isso no mercado. Aí dá uma segurança à editora de saber que eu estou comprometido com a coisa, entendeu? Que não é um livro rogue, um livro solto, um livro que não vai ter amarras. Ele é parte de O famoso um one one-shot, shot, né? exatamente. Ele é um projeto. Eu vou levar à frente esse mundo, esses personagens, tanto nessa trilogia, que isso é o Lendas de Baldúria, é o nome da trilogia, quanto pensando em prólogo, pensando em depois, pensando em spin-off, né, de algum personagem. Também vou sentir a resposta dos leitores, espero que seja positivíssima e que eu ouça o clamor do, ah, mas fulano podia ter um livro solo, ah, eu quero saber mais de tal coisa, tal reino, ah, faltou uma história para contar, por que você não conta do primeiro fechamento dos Portões do Inferno? Visto que é o prólogo que eu estava começando a ler, né, que os portões foram fechados há 30 anos atrás, como aconteceu esse fechamento? Ele é, claro que Eu conto ao longo do livro aos poucos, mas não é exatamente, ele não é narrado, né? Não se vê o... É que nem a... Ele não é o principal, não é o principal, né? O principal é o problema da reabertura deles neste, né, nessa atual... 30 anos depois. Então, pode vir. Posso vir a contar essa história, não é problema. Sim, é por isso que eu estou comprometido mesmo com o projeto e com o mundo. Tendo leitor, tendo resposta, eu vou estar escrevendo. Muito bom. Mas para de ser modesto e pode falar a verdade. Qual é o personagem que você tem quase certeza que você está botando suas fichas em cima que o pessoal vai querer saber mais? Ah, é o Kalanar, que é o exatamente é o charme do Elfo das Profundezas, né? O Svaltar, a figura, o assassino. Esse, eu já sei que ele é o astro da companhia, entendeu? É, quem já leu, quem já fez alguma resenha e tudo mais, sabe que ele é o... Dos seis, ele desponta como... Nossa, eu quero saber mais desse cara. Ele é o mais descolado. Ele é o mais cool. É o meu Wolverine, é o meu Gambit, entendeu? É o personagem... É o charme. É o charme do perigo, da ameaça, do assassino. Tem todo esse... Eu sei que é ele. É o teu James Bond, é o meu James, né? Bond. E, por acaso, era o meu personagem original na campanha. Entendeu? Não querendo puxar a brasa para o meu personagem original, que eu escrevi, montei fichinha, rolei dado, dei nome, entendeu? Fez com carinho, né? Guardou até desenho, hoje. Desenho, sabe? Desenho. Linhagem familiar. Todas as besteiras que você faz com o seu personagem de coração, sabe? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Pode não ter nem sido o primeiro personagem seu da carreira de RPGista, mas ao longo um despontou, né? Ou foi a melhor campanha, ou tinha os melhores poderes, ou pegou a melhor arma mágica, ou foi só obra-prima, né? Entendeu? Ele é o... Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, ele tá no livro. Foi um sufoco não puxar a brasa pra ele, sabe? Aliás, coordenar seis protagonistas é complicado em termos narrativos. É bastante complicado. Porque eu não queria que ninguém ficasse sem um verniz legal de desenvolvimento, de personalidade, de ter voz, de ter momentos nas ações, nas cenas, sabe? Fazer eles profundos, né? Não simplórios. Isso, não tornar, sei lá, por exemplo, você vê os Vingadores no cinema e de repente você sente, pô, mas o segundo escalão dos Vingadores é o Gavião e a Viúva, sabe? Mais o Gavião mais do que a Viúva, o né? A Viúva pelo menos é gostosa. Sim, e tem o destaque, tem a cota de mulher, então vamos tornar o personagem mais interessante para as feministas não reclamarem. Então tem isso no Vingadores, mas o Gavião é realmente o menos que alguém lembra, né? Assim, enfim, eu não queria isso. Eu queria com seis personagens, até o ladrãozinho de 12 anos, o Roguezinho, né? O Kyle, ele tivesse... O seu momento de brilho, o seu momento de desenvolvimento, entendeu? Foi complicado. Não, isso não vou dizer que tirei de letra, não. Interessante, interessante. Mas eu também aposto que deve ter um personagem que todo mundo vai amar odiar, né? É. Quem seria? Tem dois. Um é o Derek Black, que é o guerreiro que vai pro roteiro e que é o cara que usa duas espadas, porque ele é o mais desagregador, porque ele é o que mais desconfia de todo mundo naquele grupo, entendeu? Ele é o grosseirão da parte. Ele, né? ele é o Boromir, digamos assim, sabe? Ele tá... É um barbélia. Hã? É um barbélia. ele tem, sei lá, ele não... Ele é ótimo, ótimo como personagem, com cenas e tudo mais, mas ele talvez desagregue o grupo, entendeu? Em termos. O outro é o mago, né? É o Agnor, que é o mago emburrado, sem carisma nenhum, que vem do outro reino, de Corangar, que ele é o mais... Ele é calado, ele acha todo mundo um imbecil, porque ele obviamente tem aquela inteligência lá no alto, como a gente sabe montar mago, joga a inteligência lá em cima, o resto é tudo um bando de ignorantes. Então ele tem dificuldade, além de vir de outra cultura, de outro reino, ainda de interagir com pessoas que não são o páreo intelectual para ele. Então, e os outros se posicionam onde, mais ou menos? Tem o Baldur, o cavaleiro, ele basicamente ele acaba virando, acho que o líder da party, né? Porque o cavaleiro... Todos acreditam que o cavaleiro esteja imbuído daquelas virtudes da cavalaria, de liderança, de estou ali para proteger, né, a figura altiva do cara do cavalo. Então, naturalmente, a pare, o grupo, os protagonistas se moldam em volta dele, né? Ele dá a liga. Ele dá a liga pela voz de comando e pela presença. Então, o Baldur tem essa função de liderança. Interessante. A voz da consciência e a voz do bom senso é o bardo, né? O bardo tem mais conhecimentos, É o cara do deixa disso. É o cara do deixa disso, é o cara da influência, porque é bardo, né? Carisma lá em cima, sabe conversar, sabe argumentar. Ele é o polo oposto ao Agnor. O Agnor e ele detêm quase os mesmos conhecimentos, um por bardo, o outro por mago. Mas um é um poço de antipatia e egoísmo, né? O Agnor tem os piores defeitos. E o Odlanor, o bardo, ele é a simpatia, o deixa disso, diplomático, ele é exatamente por esse lado. Entendi. Muito interessante. E aí a gente tem o alíviozinho cômico, né? Mas não criado só para isso, que é o ladrãozinho, né? O moleque, o Kyle, que ele é o olhar inocente, ele também está descobrindo, tal e qual o leitor, tudo que ocorre no mundo. Porque ele era só um ladrãozinho órfão de rua, né? Lá, Oliver Twist, e que de repente é levado também a lá Frodo, né? Só que não... Mascote da equipe. O mascote da equipe. Então ele imediatamente vê o... Ele rapidamente elege o Baldur. Pô, cara, é o cavaleiro da armadura reluzente, sabe? Meu papai, meu futuro aí, papai. Assim, ou pelo mínimo o tiozão protetor, sabe? Sim, é bacana isso. E ele tenta obviamente, com os personagens de raça esquisita, ele não dá aquela liga, né? O Svaltar não tá nem aí pra uma criança humana, sabe? Aí, pô, o Kalanar é jovem, tem 80 anos, sabe? Ele é mais velho que quase todos na party, tirando o Adlanor, que tem, como eu digo, infinito. Porque ele é Adamar, então não dá nem pra dizer a idade dele. Ele é atemporal, né? Eu setei isso tudo na Bíblia do Mundo, né? Tem um arquivo com a Bíblia do Mundo, com as idades, alturas, sabe? Descrições, tal, pra nunca me perder, né? Nunca deixar isso sair da mente, né? E isso aparece num apêndice pra galera também. Eu coloquei um apêndice natural de livro de fantasia, que é o dicionário, né? Com os termos, a terminologia. Os nomes das raças, o nome das armas especiais de cada cultura, nome das brigadas, das legiões que eles vão conhecendo ao longo do caminho de cada reino, entendeu? Tem a Brigada de Pedra, que é a guarda pessoal do Monarca dos Anões, entendeu? Tem a Garra Vermelha, que é uma tropa especializada em caça-elfos, criada pelo Rei Crispinos. Então, tudo isso está lá. Os Irmãos de Escudo, que também é a guarda pessoal do rei. Está tudo lá no apêndice, que é o que a gente gosta, né? Como leitor de fantasia. Ir lá no finalzinho e ver essas coisas deliciosas, assim. E uma pergunta. Porque eu imagino que o pessoal está ouvindo e está pensando assim, mas beleza, mas o que aconteceu, né? Por quê? Tudo bem, os portões foram fechados e aí você soltou alguma coisa de eles estarem reabertos. Qual é a trama, né? Qual é a sinopse, né? Muito bem. Só que, claro, a gente não vai dar spoiler pro pessoal, porque, afinal de contas, o maior prazer da leitura... É descobrir... Pouquinho a pouquinho. Então vamos lá. A sinopse é a seguinte. Esses 6 párias recebem uma chance de glória. Resgatar o rei dos anões que foi destronado e sumiu. Coisa simples. É uma missão suicida para 6 anti-heróis. E 5 homens e uma cinco criança. 5 homens e uma criança. Entrarem no, na, na, na cordilheira lá e encontrarem esse rei anão que foi destronado, sofreu um golpe de estado e está foragido. Tá? De repente está em perigo. E tentar recolocá-lo no trono. Ponto. Essa é a sinopse da aventura dos meus 6 protagonistas. Paralelamente, no mundo maior, em maior escala, os portões do inferno, que representam uma fortaleza que sela o inferno mesmo, a passagem dimensional que leva para o plano dos demônios. está lá selada com os portões do inferno, com uma fortaleza. Paralelamente, esta fortaleza está sendo alvo de uma incursão de Svaltares, os meus elfos das profundezas. Acabou. Essas duas tramas, em algum momento, vão se esbarrar. Enquanto meus seis protagonistas estão lá tentando encontrar o anãozinho destronado, perdido, os portões do inferno estão sob sítio, são sob invasão, sob ataque, num plano sinistro dos elfos das profundezas. Qual o motivo desse ataque? Se isso... Além de botar o terror e foder, tem lá sua explicação que o leitor vai descobrir, mas é algo que está acontecendo macro no mundo. Vai envolver o rei, né, o grande rei Crispinus, é uma ameaça, perigo real e imediato ao grande reino, né? Os portões do inferno, que o cara selou há 30 anos atrás, agora está novamente a perigo, né? Corre risco. Mas, paralelamente a essa situação macro, eu conto a minha micro, né? Eu conto lá apenas a jornada de seis Zés Manés, de seis perdidos, seis ferrados, tentando ganhar um troco, resgatando um anão, resgatando um rei anão, porque você sabe que se você resgata um rei, você espera uma generosa recompensa, não é? Mas eu vou amarrar essas tramas, a macro e a micro, em algum momento, né? Para ser realmente aquela... Eu digo o seguinte, os seis entraram numa fria e acabam numa enrascada maior. Parece chamada de sessão da tarde, mas é exatamente isso. Mas o povo gosta, o povo óbvio, gosta. Né? Então a brincadeira é essa. Conduzir duas grandes tramas e, de repente, achar o momento de vou agora misturar tudo isso aí. E o leitor que estava acompanhando duas pelo preço de uma acaba tendo, finalmente, uma única só para ver o que vai dar. Por isso o nome do livro não é O Resgate do Rei Anão, e sim o nome do livro são Os Portões do Inferno, que é a trama principal. Oh, mas como professor, eu acho que o título O Resgate do Rei dos Baixinhos ficaria muito interessante. Aí ia logo pro gênero infantil, né? Mas imagina que legal, seria eu tinha outras ideias. Tem o maior spoiler do livro, daria um título original. Mas eu me reservei a não usá-lo para não queimar o spoiler. B, ele não era comercialmente tão forte quanto Os Portões do Inferno. Entendi. Você vê que pô, a capa ainda ajudou bem mais. Eu jamais imaginei que eu fosse ter uma capa tão linda, tão chamativa e tão forte no nome Inferno. Que se destoasse assim na estante, sabe? Então foi ainda uma das bênçãos de final de projeto. Porque você... Falando na capa, quem fez a arte? Como foi feita? Como você olha escolheu? Olha só, eu fui abençoado, na verdade, porque ele foi uma dica da editora Rocco, de um capista interno lá deles, quer dizer, um artista, não que trabalha para a editora, mas não lá dentro, não é funcionário. Só contratado, um frio. Ele já tinha feito a capa do Pilares da Terra. O nome dele é Júlio Zartos. O Júlio, que já fez carta de card game, já fez trabalho para jogo, a arte conceitual para RPGs que só saiu no Japão, RPG, game eletrônico, né? Enfim, arte conceitual, cenários e tudo mais para o Japão. Ele é uma estrela que vai ser descoberta, vai brilhar. E ele é um monstro, assim, e eu tive sorte de ser alguém dos quadros da editora. Ele já tinha feito algumas coisas, várias capas para a Rocco, tem Os Pilares da Terra dele, e tinha um cerco a um castelo, né, com templários à volta, que eu achei a cara do... Nossa, isso aí é quase que uma das cenas do livro, sabe? O ataque aos portões do inferno, né? Uma fortaleza sob ataque, né? Eu disse, nossa, é esse cara. E aí, calhou dele ser meu vizinho aqui no Rio. Vizinho só de... Bairro, assim, nossos bairros estão separados por um hipermercado. É só ele atravessar o hipermercado na entrada de carros e sair pela entrada de pedestre que ele para na minha rua, entendeu? Então, ainda teve essa chance, essa proximidade da gente se encontrar. Ele veio aqui em casa. Poxa, Primeiro, já chamei ele para um churrasco e rapidamente eu queria, né, queria comprar o cara. Vamos dar cerveja e carne para o cara que vai desenhar o seu mundo, a sua capa. Funciona com todo mundo, menos com o vegano. Não, pois é, mas não. Mas é uma boa tática. O cara não é elfo, então matamos aqui uns bois, tudo tranquilo. Aí depois a gente teve a reunião séria, né? Ah, e essa reunião, esse churrasco foi feito. Foi dado junto com o meu grupo de RPG. Ele conheceu os personagens, porque ele já tinha lido o livro para desenhar, né? Para fazer a capa. Então ele vivenciou a coisa, disse, ó, esse é o Baldur, esse é o Kalanar, esse é o Agnor, esse é o Kael, esse é o Orlanor. Estão todos aqui e tudo mais. Ele viu as caras, riu, porque as pessoas não têm nada a ver com as figuras heróicas. Com a descrição, né? Riu, brincadeiras e tudo mais. E no segundo reunião, a gente teve uma reunião aqui em casa. Eu mostrei... Cara, 10 anos de 12 anos de RPG para ele, de pastinha com imagens dos personagens, imagem do mundo, ideias, sabe, rabiscos de quem já desenhou a campanha. Aquele momento que você pensa assim, eu tô mostrando o meu rabisco para um cara que desenha fodamente. Pois né? Agora, cara, eu modestamente eu já tinha feito coisa para Marvel em 92. Eu tenho mão de desenho, eu já tinha feito coisa na época, sabe, o desenho do Visão e tudo mais, lá para tentar entrar para desenhista da Marvel lá por 92. Então, o meu rabisco, como ele até disse assim, cara, pô, tá melhor do que muito escritor que ou só descreve ou faz palitinho. Não, você fez figuras humanas, você desenhou um cavaleiro, sabe? Você sabe desenhar uma mão com cinco dedos. Isso, exatamente. Então, o meu materialzinho, que é modesto, em algum momento eu vou subir esse material para algum site relacionado ao livro, um Tumblr, alguma coisa assim, alavancando esse processo de lançamento. Mas, cara, já deu uma noção do que eu queria. E também o lance dos atores, né? Assim, eu sempre joguei RPG, meu grupo, escolhendo atores para os seus personagens, sabe? A gente sempre... O Tom Hanks isso, da vida, isso, né? A gente sempre fez isso... Cara, desde que a gente se conhece por gente jogando RPG, sabe? A gente já imaginava o filme da campanha e todo mundo tinha um ator impresso ou grampeado ao lado da ficha pra gente visualizar, entendeu? Então isso foi fácil, porque eu mostrei o elenco pra ele. Ó, eu escrevi os personagens com este elenco na cabeça. E aí, cara, ele pirou. Agora, a capa ele não fez nenhum dos personagens, beleza, entendeu? Porque aí o artista faz o que bem quer, mas ele tá com o mundo, tá com o projeto entronizado na cabeça, né? E aí foi uma tremenda sorte. Muito bom. Uma tremenda sorte. Ele fez esse demônio espetacular aí, entendeu? Que tá na capa. Tinha outra... Ele também desenhou os Portões do Inferno, o Fortim. É uma arte extra que a gente talvez vá usar como marketing ou fazer uma brincadeira, porque eu quero fazer um módulo de RPG para rolar nas convenções baseado na aventura do livro, entendeu? Então, legal. Talvez utilize, quer dizer, vai utilizar a arte do Júlio pro módulo, colocar os portões e tudo mais que já estão... Isso, ele fez outras estruturas, porque também a capa não nasceu pronta, né? Ele fez sugestões de capa, né? Então, tudo isso está guardado entre a gente, sabe? E vai melhorar porque ele comprou o projeto. Ele vai desenhar os personagens e tudo mais por prazer e também pra gente alavancar coisas paralelas, sabe? Interessante. E já que é uma trilogia, você já sabe o nome dos outros dois que vem aqui? Já, mas eu realmente não revelo porque é aquela coisa que pode vir a mudar dependendo do andamento da carruagem da trama. Eu sei o que acontece no 2, eu sei o que acontece no 3 e estão refletidos nos futuros títulos. Só que... Mas não vai ter nenhum título tipo O Retorno do Rei que acaba com toda a graça do livro. Não. E outra coisa, o título, o próprio título, quer dizer, o título não, a tipologia, né? Esse Os Portões do Inferno, como você está vendo aí na tela ao ouvir o podcast, ou já está com o livro na mão, se Deus quiser, a própria tipologia me inspirou no título dos outros dois livros. Quer dizer, eu vou ter uma pequena expressão em cima e encerrar com uma palavra forte, a lá inferno, entendeu? Sabe, para ser, manter a identidade, sabe? Eu não vou fazer, depois, sei lá, nada, vai ter uma palavra forte sempre, sabe, ao final. Muito bom, interessante. É ambicioso, eu já estou começando a fazer o 2, já tem altas cenas, diálogos, eu já fiz a escaleta, que é um termo profissional de roteiro, de você escalonar as cenas e capítulos e o que acontece nesse, setinhas, levando para cá, levando para lá, essa estrutura do 2 já está encaminhada. O 3 eu tenho 2 parágrafos contando o resumo. Está bem lá para adiante para eu pensar nele, entendeu? Mas eu queria ter uma noção de fecho. Resumir o meu fecho. Então, André, conta pra gente um pouco sobre suas influências. Se você tivesse que citar seus 5 maiores escritores, aqueles que você bebeu na fonte para escrever teu livro, quem você diria que tá aí no teu top 5? Olha, os dois, assim, quase de mãos dadas, de primeiro e segundo lugar ali, dividindo, é o Michael Moorcock, o autor do Elric de Melny Boné, porque ele me ensinou que a fantasia pode ser, não precisa ser maniqueísta, pode ser estrelada por um anti-herói e ter uma pegada mais grim, mais sombria, mais brutal, sem ser exatamente bem contra o mal. Aí eu desço imediatamente para o Fritz Leiber, que também ensinou que a fantasia também pode ter anti-heróis como protagonistas, porque ele escreveu a série do Lankmar, que é estrelada pelo Fafnir e o Greymouser, dois guerreiros, só que ele optou pela gaiatice, quer dizer, eles são mais divertidos, é quase como um Bud Spencer e Terence Hill da fantasia. Então, esses dois caras quebraram o maniqueísmo e a sisudez da fantasia, e o meu texto, eu acredito que tenha muito humor sarcástico e também uma pegada mais realista e brutal. Aí eu vou logo imediatamente para o Frank Herbert, criador do Duna, que é o mestre de criação de mundo, para mim, imbatível. O que ele fez lá, apesar de ser ficção científica, dá para aplicar na fantasia, dá para se inspirar perfeitamente. Vamos a um quarto nome, que é o Robert Howard, né? O homem do Conan, que também, muito antes do Tolkien, basicamente cravou a espada e a fantasia, a espada e feitiçaria, com uma pegada mais aventuresca, também mais brutal, sexy, porque também tinham sempre princesas e tudo mais, numa época assim, mais permissiva para escrever do que agora. Aí falta a quinta vaga. E agora você me pegou. Eu acho que esses 4 é que mais fecham assim. O quinto, todo mundo diria, mas não é o Tolkien e tudo mais? Mas o Tolkien, sim, eu acho que para mim ele juntou na caixinha de Lego todas as peças da fantasia, assim, o elfo, o anão, o reino humano, o mago, o grande mal, tudo isso. E a partir daí, vários escritores modernos vêm mexendo nessa caixinha de Lego e montam o seu brinquedo ao seu gosto. Mas para mim ele foi mais um aglutinador mesmo do que uma grande influência. E aí, quem que a gente pode colocar? Pois é. Aí... Não vale dizer Machado de Assis. Cara, se fosse assim, acho que... Pode até ser nacional, viu? Não, tem um que faltou. É o Bernard Cornwell, na verdade. O das Crônicas Saxônicas, do Rei do Inverno. Que ele que mais me inspirou na brutalidade e rapidez e de combate. A sensação quase que as cenas dele de combate são quase que um documentário. É quase que o Spielberg fazendo o início do Soldado Ryan, sabe? É impiedoso, implacável e, ao mesmo tempo, te coloca lá dentro. Poético, né? E te coloca lá dentro, sabe? Você se sente. Eu tentei evitar aquela coisa de combate de que dura muitos minutos, com grandes trocas de golpes, quando, na realidade, 1 a 2 já resolvem, por mais que o cara já seja muito heróico ou muito, muito, muito, muito bom nas armas, entendeu? Ou os dois sejam, os dois antagonistas, a coisa geralmente se resolve num erro, num contragolpe. Então, isso eu tentei levar para o livro. Combates mais curtos e mais brutais. Isso é válido menos pro Black Knight do Monty Python, né, cara? Isso, e também pros duelos do Scaramouche, né? 17 minutos de duelo de esgrima na tela, né? Ou então, o cavaleiro do Cálice Sagrado. Mas, ou seja, esse exagero cinematográfico, tanto pro aventuresco, tanto pra comédia, eu cortei. Tá, e se a gente for falar de filmes, né? Porque afinal de contas você é um crítico do cinema. Alguma influência de filme deve ter. Alguém, em algum momento, seja por cenário, seja por roteiro, seja por personagem, te influenciou. Quem você colocaria no teu top 5 filmes, tirando o Tarantino? Porque esse daí é um concurso. E olha que eu nem gosto do Tarantino, mas isso é uma outra polêmica. Bem, quatro vem assim rapidinho, saindo do bolso direto. Conan, né, clássicos dos anos 80. Conan o Bárbaro, Excalibur, Cru, então tem muita coisa assim, Cru, tem as éguas de fogo no filme, eu faço uma pequena homenagem dentro do texto. E aí tem os 12 condenados, né, como a gente já tinha falado no início, que é aquela ideia de 12 caras ou 6 caras, enfim, protagonistas em situação de desespero, sem chance na vida, que topam uma missão suicida. Esses estavam na cabeça direto. E aí a gente pode fechar com Star Wars, que, enfim, é a grande paixão da minha vida, e eu sei que não é ficção científica, é fantasia espacial. Tem tudo que tem ali em Star Wars, é coisa de fantasia medieval. A gente tem a Fortaleza Inexpugnável, tem o Velho Mago, tem o Cavaleiro Negro vilão, tem o jovem aprendiz que descobre a espada mágica herdada do pai, entendeu? Temos os dois bobos da corte que dão alívio cômico à história, né? E temos o ladrão charmoso, que na verdade é o Han Solo. Quer dizer, você tem toda aquela party, aquele grupo e aquelas coisas do RPG e de fantasia, só que só muda a tecnologia. Dá para contar Star Wars com cavalo e castelo numa boa, sem problema algum. Interessante, muito interessante. E, assim, já que a gente está no tema filmes e literatura, se você tivesse que falar de alguém nacional, quem você falaria? Pode ser um, dois, aí fica à vontade. Olha, Quem você diria que, olha, aquele cara me ajudou? eu falo dos desbravadores, na verdade, né? Porque você vê, por exemplo, o André Vianco, assim, um guerreiro, porque faz literatura de horror de vampiros brasileiros Em Osasco. em Osasco, e ele ainda estava escrevendo, quer dizer, ele começou num momento que o mercado não está essa de braços abertos para o autor nacional de gêneros. Né, de literatura de gênero, né? Então, o cara é um herói, cara. O cara é um herói, sim. E foi até onde está indo, né? Onde prossegue firme e forte, cara. Indo bravamente onde nenhum escritor jamais foi, Com né? certeza, assim, cara. Não é um chapéu, são dois chapéus tirados pro cara, entendeu? O outro Muito bom. também é o Spohr, né? O Eduardo Spohr também. Além de ser, cara, companheiro de live de RPG de 1992, quando ele é mais novo que eu, então ele ainda estava na fralda, participando, acho que a gente permitia menores de idade para jogar, mas, enfim, cara, tá aí, autor de best-seller, também um negócio complicadíssimo de fazer, fantasia do jeito que ele faz, com a pesquisa que ele faz, e dando super certo, entendeu? Então, são dois desbravadores. O Vianco ainda carregou mais piano, sabe? Ainda teve um piano maior há mais tempo, numa época mais ingrata, né? Acho que o Spohr é que fincou a bandeira de abrir o mercado para todos os colegas, para todos nós, sabe? Mas quem descobriu a Lua, digamos assim, foi o Vianco. Quem fincou a bandeira, quem pisou, foi o Spohr, digamos assim. Interessante, muito interessante. Agora, assim, a gente sabe que em todos os livros tem dedicatórias e chegou o teu momento da dedicatória. Quem você agradeceu e por quê? Ah, os agradecimentos são extensos, principalmente a toda a galera que jogou a campanha de RPG comigo. Um agradecimento ao Xander, que foi o mestre inicial da campanha, e ele ganha um agradecimento ainda maior por ter faltado às sessões Por ter desistido? e permitido que a gente roubasse e fizesse eu desse um golpe de Estado, sem sangue, entendeu? Só foi exilado na Ilha de Elba, tranquilo, entendeu? Não teve problema nenhum. Com ele. E pai, mãe, Xuxa, né, aos baixinhos, né, meu pai e minha mãe, porque não só por serem pais, mas porque deram as ferramentas, né? Meu pai me mostrou Mortadelo e Salaminho e Asterix, que deram o humor que eu espero estar no, no, no que espero que esteja no livro. Minha mãe, porque me mostrou Flash Gordon e Fantasma, que aventura, né? Então, o senso de aventura, o Fantasma, Flash Gordon no espaço, que também é outra fantasia espacial, né? Não é ficção científica, também um planeta mongo, tiranos e tudo mais aquilo, raça de homens-leões, tudo isso em algum momento deu nisso, né? Deu no André, escritor, uhum. 40 anos depois. E o maior chapéu de todos tirado e dedicado é o Oswaldo Crispim Neto, que é o jogador mais presente na campanha, é o que tinha mais personagens e é o cara que incentivou mais. E a cada capítulo que eu escrevia, eu mandava para ele por e-mail, ele lia, participou de várias reuniões para trocar ideia, resolveu o problema da religião dando mil toques, entendeu? Do tipo, faz isso, faz aquilo, enfim. E ele é o Baldur, é o Crispinos, é o Caio, ele é quase metade dos personagens no livro. Então, ele é um maracanã. Ele é um coautor quase, né? Quase coautor. Ele até diz, não, cara, quem teve o trabalho foi você escreveu tudo isso, eu não conseguiria. Eu disse, não, cara, mas tem ótimas ideias ali que foram trocadas, então, também tiveram as péssimas que foram descartadas. Cara, troca de ideias é isso, né? Você vem tudo, vem as boas, as ruins. Agradeço pelas ruins, porque elas tornaram as boas melhores ainda, entendeu? É isso. Pois é. Né? É o que forma. Às vezes até uma ideia ruim é melhor do que uma boa ideia, porque às vezes a ideia ruim justamente te indica para onde você não quer ir, e aí você tem uma boa em cima dela. Então acho que nada é descartável numa troca de ideias criativa. Interessante. Agora, Passarinho me contou que já já vem o lançamento, né? Como é que vai funcionar? Olha, o lançamento é no Rio de Janeiro. Vou expandir pelo Brasil inteiro. Quero e tomara que aconteça. Mas é no sábado, dia 22, agora de agosto, 2 dias antes do meu aniversário, até para é um grande presente do destino poder comemorar o aniversário lançando um livro. Enfim, 22 de agosto, sábado, na Cultura da Cinelândia, que é, acho que virou o polo geek, polo nerd, o polo dos nossos gostos aqui no Rio de Janeiro. É, e eu vou fazer algo diferente, não vou ficar só na mesinha rabiscando o livro e dando tapinha no ombro, tirando foto e posando de bonito. Não, eu vou fazer uma palestra gratuita, de 2 às 4, falando sobre não só o livro, como RPG, fantasia, influências, interagindo com o povo. Eu já dei várias palestras lá na Cultura, então aquilo é meio que minha casa. Então eu vou fazer uma palestra sobre isso, de 2 às 4. 4 em diante, aí sim eu poso de autor e fico lá com a canetinha tinteiro dada pela minha namorada com o nome do livro gravado, entendeu? Foi um grande presente do aniversário do ano passado, que acredite. Que inveja, que inveja. Acredite nisso, sabe? Ela me deu no ano passado, no aniversário do ano passado, a caneta, dizendo isso você vai usar no seu lançamento, né? Muito bacana. Então, estarei lá e estão todos convidados. Muito bom. E, posteriormente, você vai abrir para o Brasil inteiro, então, né? Temos a Bienal vem logo depois, de 3 a 13. É, eu estou na programação da editora Rocco para lançar o livro lá, ou fazer alguma coisa, ou uma mesa e tal. É, não dá para adiantar alguns detalhes, porque é aquela coisa. Parece que vai ser dia 13, no último fim de semana, e eu estarei com outros autores da casa. Mas se eu digo isso e, de repente, o autor não vai ou vai mudar a programação, fica feio. Mas eu aviso ao canal assim que eu souber, até porque a Bienal ainda está um pouquinho distante. Aí a gente faz alguma coisa. Está distante para você, que é um mortal. Para nós que somos professores, dia 13 já está aí, cara. Dia 3, na verdade. Né? Pior ainda. Você tem que entender que nosso cronograma já é mega apertado. A gente já sabe o que vai acontecer, tudo com antecedência. E vocês vão vir para a Bienal aqui no Rio? Vai ter alguma excursão, alguma coisa assim? Olha, tem um pessoal que estava querendo ir para o Rio, uhum. Mas eu não sei como está o tema dinheiro/tempo, uhum, né? Entendi. O pessoal tá ficando velho, tá casando, tá tendo filho, então autorizações têm que ser concedidas. Olha, vale muito a pena, e não é nada de bairrismo nem nada, mas o mercado todo sabe, e acho que até vocês aí de São Paulo também sabem, que a Bienal de São Paulo, ela é muito fraca, ela é muito pequena. Quando no ano que a Bienal vai para São Paulo, é um espaço pequeno, não é o gigantismo que é a Bienal do Rio Centro. E em volume de negócios e também em aparição na mídia. É, longe de bairrismo, realmente o mercado sabe que a Bienal do Rio é a joia, entendeu? Então acho que vale a pena a visita. Tá aí Paraty que não deixa mentir com a Flip, né? É, exatamente, entendeu? Sim, são coisas assim que ocorrem. Realmente, a Bienal de São Paulo é mal falada pelo mercado, vamos dizer assim, entendeu? Mas, enfim, eu estendo o convite a todo mundo que, se puder, venha a Bienal, que é sempre um programa legal. Muito bom. Bom, André, antes de se despedir, eu queria que você fizesse uma frase de convencimento, porque se alguém ainda não ficou convencido a conhecer tua obra, que frase de impacto você soltaria? Cara, conheça a primeira fantasia brutal brasileira, com humor. E quem alcunhou isso? Quem foi aí foi o Nitro Dungeon, cara. Professor Nitro, né? O outro homem dos podcasts também de fantasia e tudo mais, que ele leu um advance do livro e mandou essa que eu achei a frase muito boa. Fantasia brutal a brasileira. O com humor eu dei uma jogadinha agora minha, mas o resumo é dele, entendeu? É, agora, se você gosta de aventura, de uma fantasia com uma outra pegada que você vai reconhecer, que é bem a cara de um jogo de mesa, entendeu? É isso, eu acho que é o maior chamariz. Pelo menos para quem joga RPG, você vai reconhecer suas campanhas lá dentro, sabe? Você vai, em algum momento você já jogou uma campanha assim ou quis ter jogado, entendeu? Interessante. Bom, então, agora que todo mundo já sabe, onde o pessoal pode te encontrar? Claro que vai ter aqui no show notes, mas nem todo mundo lê show notes, né? Então vamos pro jabá. Ó, o meu sobrenome é, apesar de ruinzinho de escrever, porque às vezes falta um R ou não, ele é fácil de achar pela internet. Gordirro, G-O-R-D-I-R-R-O. Então, tudo meu na internet é Gordirro. Quer mandar um e-mail? Gordirro Gmail. Quer me procurar no Facebook, amizade, /Gordirro. Quer Instagram, Gordirro. No Twitter, @Gordirro. Então, o sobrenome resolve. Sabe? Não, é só André Gordirro, só chamar Gordirro alguma coisa na internet, você vai me achar. Pode mandar um e-mail para o Gmail, pode dar uma cutucada no Facebook. É todo mundo bem-vindo. Muito bom. E o pessoal vai achar teu livro em quais livrarias? Já estamos à venda virtualmente na Amazon, no Submarino. Eu acredito que na Saraiva também. Já está sim. Eu pesquisei o link. Então temos essas três vias virtuais, com cada um com o seu preço. Então é de cada um, seu frete e tudo mais. Uhum. Na Cultura já está, fisicamente, já estou na Livraria da Travessa, que é aqui Carioca, e acho que a Rede Saraiva está pegando essa semana agora, exatamente essa semana do lançamento. É a maior rede do país, a distribuição dela, então a logística é mais complexa, então essa semana acho que visualmente, fisicamente, todo mundo vê A Cara da Criança, Os Portões do Inferno, que tem uma capa muito boa, aqui na Cultura, eu já vi fotos, já vi ele lá. Cara, é um destaque assim tremendo, graças à capa do Júlio Zartes. O Júlio foi o cara que fez a capa. Isso, a gente comentou antes lá no meio do podcast. E vai ter uma surpresinha depois aí também, que ele fez mais umas artes ao longo do tempo, elas vão surgindo. Muito bom. E para fechar com chave de ouro. Você citou o nome Amazon. Uhum. Só livro físico ou temos para Kindle? Não, temos Kindle também. Ou seja, que não tem desculpa. Não, não tem desculpa. Olha, ele é 377 páginas, ele é um livro médio para grande, não é um tijolão do Martin, entendeu? Uhum. Mas quem não quiser carregar na mochila, pode pegar o Kindle, vai perder a capa linda, uma pena, mas, enfim, é o preço de não carregar peso, né? Você tem que ter ou compra os dois, né? Deixa um em casa e outro. Eu tenho feito isso, né, cara? Assim, acho que não dá para se despedir do livro bonitão e tudo mais, que tem que ornamentar a estante, tem que ser sentido o cheiro, sabe? Tem que realmente catar a página manuseado, né? Você quer achar aquela página realmente com a mão, entendeu? E tudo mais. É que nem também livro de RPG. A gente sabe que rola os PDFs por aí, né? E a gente sabe até que o PDF num tablet agiliza a consulta na mesa, entendeu? Mas nada como ter um manualzão lindo com aquela impressão, com os desenhos dos monstros, entendeu? Enfeitando a estante. Enfeitando e também pegando gordura de pizza na mesa, entendeu? Quem é que não teve que comprar uma segunda edição porque a primeira está detonada com Coca-Cola, com dedão de pizza? Ou porque sumiu na mão do amigo. É, também. Cara, quem é que tá com o meu Monsters Manual 2, entendeu? Sabe? Aquelas coisas. Você sabe, tem um grande comércio também no eBay, lá fora, de edições raras, né? Eu tenho um colega que está fechando caixas antigas de primeira edição, sabe? Assim, conseguiu Ravenloft, entendeu? Sabe? Chegou agora um D&D segunda edição, a melhor, sabe, prensagem possível, sabe? Mas isso aí já é nerd velho, que agora já tá com dinheiro para gastar, né? Na nossa época era, pelo contrário, era Xerox, era o que dava. Acho que a gente tá tendo recuperando na história, entendeu? Aquilo que você, quando era moleque, pirateou porque não tinha grana, hoje você paga pecado comprando. Comprando, né? E comprando a preço de ouro, a peso de ouro, porque é de colecionador, porque já saiu de cartaz. No fim da história, tudo se ajeita, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, André, cara, muito obrigado por participar do podcast. Um baita sucesso para você. Espero que você arrebente aí, vire um best-seller mesmo. Afinal de contas, trilogia não é para qualquer um, ainda mais aqui nesse país. Então, meu, arrebenta, arrepia. Obrigado. E sandálias da humildade. Fica tranquilo que eu volto pro segundo, volto pro terceiro, volto pro módulo de RPG. Assim, RPG Arauto está comigo, não tem essa história. Beleza? Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Valeu, gente. E para você, nosso ouvinte, que percebeu que o papo de hoje foi um pouco diferente, é porque o papo de hoje também foi patrocinado pela Audible. Sim, senhoras e senhores, a Audible está aqui em parceria com a gente do RPG Arautos e da Terceira Terra. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Audible, os mais de 180 mil livros, audiolivros do catálogo deles, entre lá, audibletrial.com/terceira-terra, e aí você vai descobrir algumas coisinhas interessantes, como o fato de que o primeiro mês é completamente gratuito para você experimentar, conhecer, ouvir e se divertir. Pode ser para Kindle, para PC, para iPhone e outras mídias que você tiver aí.